toca Brasil hoje, vai. Mas que estranho essa notificação dizendo eu te amo. É uma surpresa, isso não é da sua natureza. São sintomas de carência por causa da quarentena, que senti minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpe, eu não quero te ver nem por videochamadas. Não se infectar com amor, oh, oh, oh. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou em isolamento pra não se infectar com amor, oh, oh, por causa da quarentena, que senti minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpe, eu não quero te ver nem por videochamadas. Não se infectar com amor, oh, oh, oh. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou em isolamento pra não se infectar com amor, oh, oh, oh. Por favor, tenha consciência. Tô seguindo as recomendações do Ministério da Sofrência. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou em isolamento pra não se infectar com amor. Não se infectar com amor, oh, oh, oh. Pra não se infectar com amor.